Aí, P-Boy, vamos dançar esse pancadão frenético. Eu fui no camarote com CD para tocar. Uma batida bem frenética, o DJ chegou a pirar. Quando ouvi o porradão, logo me perguntou: que pancadão é esse que a galera já pirou? É churururururu, tchererere. Faz um tchac-tchac com a mão, faz um tchac-tchac com o pé. Churururu, tchererere. E faz um tchac-tchac com a mão, faz um tchac-tchac com o pé. Essa pegada é forte, todo mundo quer fazer. É só juntar as mãos e pro ladinho mexer. Tá indo pro outro lado, sentindo a sensação. Mas pra ficar gostoso, só descendo até o chão. É churururururu, tchererere. E faz um tchá-tchá com a mão, faz um tchá-tchá com o pé. Churururururu, tchererere. E faz um tchá-tchá com a mão, faz um tchá-tchá com o pé. Churururururu, tchererere. E faz um tchá-tchá com a mão, faz um tchá-tchá com o pé. Senhoras e senhores, preparem-se para receber ele, a delícia do forró, Wesley Camarote com CD para tocar. Uma batida bem frenética, o DJ chegou a pirar. Quando ouvi o porradão, logo me perguntou: que pancadão é esse que a galera já pirou? É churururururu, tchererere. E faz o tchá-tchá com a mão, faz o tchá-tchá com o pé. Churururururu, tchererere. E faz um tchá-tchá com a mão, faz um tchá-tchá com o pé. Essa pegada é forte, todo mundo quer fazer. É só juntar as mãos e pro ladinho mexer. Tá indo pro outro lado, sentindo a sensação. Mas pra ficar gostoso, Claudinho, Wesley Safadão. É churururururu, tchererere. Faz um tchá-tchá com a mão, faz um tchá-tchá com o pé. Churururururu, tchererere. E faz um tchá-tchá com a mão, faz um tchá-tchá com o pé. Churururururu, hey! Tchererere. Faz um tchá-tchá com a mão, faz um tchá-tchá com o pé. Simó! Aí, safadão, é nóis, irmão. Vamos dançar o pancadão frenético. E se liga aí, galerinha do YouTube! Essas roupas lindas que Isabela e Rosana estão usando hoje têm a marca One Shade. O link da fanpage e da loja virtual está na descrição do vídeo. Então, pessoal, se vocês gostam do nosso trabalho, não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar, favoritar e se inscrever no nosso canal. E se você quiser assistir esta coreografia passo a passo, é só clicar no link que está aparecendo na tela. Vamos deixar também os links para assistir os nossos últimos vídeos. Então é isso aí, galera! Até o próximo vídeo!